A Interdelta autorizado, 1.100, um atraso para reportar, de frequência e até o regresso. Controle Salvador, boa tarde, tá 3145. Boa tarde, 3145, subiu uma senha, 380 na saída da EL. Saída da EL para o 340, tá 3145. 380, nível final. Apoio 380, tá 3145. Quilo Quebec Serra, reporte na rotatória, Quilo Quebec Serra. Oxalá 6210, sob vetor, mantenha o presente do limite, o localizador. Mantenha o presente do localizador. Pode voar da Elta 3145. Autorizado, Bruce Leda 3145. Direto Leda, tá 3145. É a 6729. Polo Web 6720, boa tarde, Lisboa, tá na Alfa. 6720, boa tarde, táxi de Alfa, Juliette para o 06. Alfa, Juliette para o 06, 6720. Tá, 3217, chame o centro Recife, frequência 1251, alternativa 13395. Não se ocupado, você saiu coordenando outro gate. 6720, mantenha a sua Juliette, aguardando. Juliette, cuidado com a infraero. Seu novo gate será 10, está autorizado o ingresso Juliette para o gate 10, web 6720. Gate 10, ingresso pela Juliette, o 6720 da web. Intercepte o localizador, se tiver condições nessa pro, é bom estabilizado. Vai. Tá 3190, passando o dom agora, torre 1895. Obrigado, bom trabalho, tá 3190. Novamente. 0 graus, 139. Livre pouso, embaixo travado, azul 4206. A bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Ribeirão para o Altar. Azul 6973, taxi via Índia, no ponto de espera, torre 1-8, direção 95, ajuste no 0-1. No 0-1, via Índia, vai ser uma 2-2-9-5, obrigado, mano. Obrigado, vou. Saída da El. Saída da El, Guilherme. Torre Salvador, boa tarde, tá 3190 e a minha atenção. Tá 3190, boa tarde, continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, que negar marca 1011. Eu vou bater com o bridge da presente. Presente, bridge, tá 3145. Boa noite, pelo trabalho de água, João Corrado. Torre Azul 6973, ponte espera da 0 para o Alfa. Decolete imediato, assim que autorizado, Azul 6973. Afirmo. Autorizado, alinhar e manter. Prepare-se para decolagem, assim que autorizado, Azul 6973. Graças a Deus, Quebec Sierra, chame torre 1895. Quero passar a Tavaro, 3190, continue a aproximação, aguardando pista livre. 3190. Torre Salvador, Lima 220, estabilizando o LS da 50. Azul 6973, vento 1-0 graus, 1-2 nós, livre decolagem da 1-0. Livre, da 1-0, garota. Xena 62, 1-0, continua aproximação, reporte no externo, trem baixado travado, que negar, marca 1-0, 1-1. Baixado travado, 1-0, 1-1, ajuste. Rua de Patação, o Pulo Quebec Serra. Pulo Quebec Serra. Reporte na rotatória. Reporte na rotatória. 306 autorizado na Juliette, para 03. Juliette do portão 3, a gente está com 206. São 3190, vento 1-0 graus, 1-2 nós, livre pouso, pista no 0. Vamos autorizar que está 10, está 3-1. Pelo Quebec Serra, autorizado final da 1-7, reporte na vertical da Irmã. Para a próxima da Irmã, pelo Quebec Serra. Azul 6973, decolada 07, controle transfere 120, décima 8. 208, boa. Controle boa, Azul 6973. 6973, submantém 340, saída da EL. 340 na EL, obrigado. Gente, o Guardião Zero não reporte não, acho que para ingresso. Gente, reporte não, acho que o Guardião Zero não. Corre, Salvador, Xané 6210, por trem baixado, travado, por pista. Gente, aguarde pista livre, Xané 6210. Aguarde a pista livre, Xané 3190, no solo 08, solo 1219. Prezino 90, taxi via Alfa, Juliette para 05. Salvador, o gol 1399, puxa acionar, está no gate 8. Gol 1399, livre acionar a porta para táxi. Calma lá. Disposto, puxa 10, está no 019, Xané 62, 10. Seca estacionamento, gol 1755, portão 62. 55, livre, sua reporta para táxi. Livre, obrigado. Minha 1077, chame Recife, 1251, alternativa 13395. 51-2395, obrigado, bom trabalho. Era colégio. O Guardião 01 tem condições de decolar na parte gramada sem interferência com o eixo da 1-7? A gente decola da parte gramada, sem ingressar na pista, 1-7. Escudo e frequência, único tráfego, Mike Eco Delta, logo abaixo, ao no meu pé, 1-2-3-4-5 até o ingresso. Kilo Quebec Serra, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Serra. Xena Xené 6210, no solo 10. Libere direito, chama solo. 121 decimal 9. 121 vai chamar ou livrar o Xené 6210. Guardião 01 fora do solo. Frente, decolado aos 10, mantém me escute agora transferência, Guardião 01. Aguardando a transferência de comunicação do Guardião 01. 9 da Gol, que já iniciou o push. Salvador, Chané 6210, livrou, vai em direção taxi Alfa. Chané 6210, taxi Alfa, mantendo a Juliette. Alfa, Juliette 6210. Vai encerrar na sala, usando 1, ao estacionar a frequência livre. Então, 3190, tu possui de receber passagem? A aeronave da Infraero, à direita. Passar 3190. Afirmativo 3190, tem condições de dar passagem à aeronave. Corrigindo, a viatura da Infraero, sua direita. Frente, a viatura vai passar à sua frente, então 3190, mas é a posição. Táxi do voo 1399, estamos com 194 a bordo, 4 horas e 22, alterno Galeão. 399, autorizado o táxi, vai seguir a aeronave da companhia no 06. No ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 01. Táxi via Patiuni, Índia, o voo 1399. Teste vai seguir o companheiro da Gol, ponto de espera 295. Solo, Gol na 75 para o táxi com 189, 179 a bordo, 3 horas e 35 até na fina. Gol no 755, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajuste no 09. Pátio, Índia, ponto de espera, Gol na 75, ajuste no 09, obrigado. Gol na 75. Firmo, 120, decimal 8, guardão 01. 9208, grato, Guardião 01. Azul 6973, Recife agora em 1251, alternativa 13395. 35395, boa. Ora 692, 2000 pés, ajuste no 015, 1011, 1011, resposta pisada. Ora 612, desça para 2000 pés, 1011, resposta no localizador. 2011, reportaremos estabilizado por 692. Ora 3190, após a passagem do segundo tráfego da volta, autorizado ingresso Juliette para 08. Xené 6210 vai seguir o tráfego da tampa do 04. Segue o tráfego da tampa, posição 04, Xené 6210. Também de controle? Guardião 01. Provavelmente para o CAB, não há tráfego a reportar. Confirmando, já me passaram aqui pra Pernambués. Vai manter o setor? Afirmo, estou aqui na região de Cucuaçu fazer uma verificação da situação e deslocando para Pernambués, Guardião Zerona. Obrigado, então na escuta permanente, Guardião Zerona. Escuta permanente, controle Guardião Zerona. Afirmativo, frequência 12545, alterna 128.8, bom voo. 12545, alterna 128.8. Salvador, boa tarde, gol 1399, ponto de espera pronto. Sonou 399, boa tarde, após a rolagem da aeronave da companhia, nem mantém pistola zero. Após a rolagem, nem mantém. O 755, subiu uma tenha, 360, saída da EL. Alfa 360, gol na 755, obrigado. Informação de 2 para participação para a posição, marcador. Quem está fazendo a gente aí para a EL? E agora? Bono 399, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Vai iniciar a decolagem, voo 399. Bom, no 925, sobre destaque, CPLB 188, 3 horas e 35 de autonomia, alternando Palma. Bom, 1925, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 1995, ajuste no 0 no 1. contact via Pátio Índia, ponto espera, torre 1895, ajustado 109, gol 19. Direto na rotatória em Jorge Grau. Copiado, 9 Mac Mike, reporte visual com a rotatória. Tá pronto pra 4, 5, 4 no 5. 4 no 5, autorizado para Ilhéus, nível 140. Decola da 10, com primeira curva direita, saída coral. Aciona 0274, controle 120, decimal 8. Plano Yankee, até 200 milhas, eu posso passar e segue visual, o trip 5, 4 no 5. Árvore Elefa. Árvore Elefa. 5856, Saulo, voltando. Salvador, gol no 925, da próxima ponto espera da 10. Gol no 925, autorizada. Linhagem decolar, pistão 10, vento 1, 10 graus, 119. Autorizado a linha e decolar, pistão 10, gol no 925. Tem um problema aqui agora no impacto de passageiros, eu precisava da presença da Polícia Federal aqui agora, a possibilidade de chamar, já sabe chamar? Tem que ser coordenado que já tem freio, Polícia Federal a bordo, né, Tauquinho? Sim, agradeço. Estabilizou, tem um campanista, gol 1612. 1612, torre 1895, composto. Muito obrigado. Confirmando a frequência da torre? 1895, 11895. Obrigado. Torre, boa tarde, gol 1612, a 1 milha e meia do marcador, certo? Gol 1612, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa a aeronave da companhia, iniciando rolagem, o ajuste 1011. Gente, o gol 1612. Aciona 5105, controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, nível 380. Open do Luno, decola da 10, primeira curva direita, saída Árvore Elefa. Transponder 105, controle 1208. São 357, protegimento correto, é pode pronto para a puxa. Estará pronto para a puxa de equipamento. Yankee Mike, confirme a altitude, está mantendo, não recebo a altimetria da aeronave, modo Charlie. Está batendo no 25 pés, está acionado modo Charlie, jogado no 29. Copiado. Oxalá M143, reduza para 210 nós, 210. Agora 210, M143. Autorizado, pistão 10, vento 1, 10 graus, 13 nós. Ok, livre pouso, 90, gol 1612, mesmo trem baixo trabalho. Gol 1925, decolado aos 25, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa noite, boa! 390, transporte, decola da 10, esquerda, Punta Caju, 102, controle 208, voo no 856. Voo no 856, cruzamento correto, pode tentar a puxa. Vai reportar. Controle Salvador, boa tarde, gol 925, passa 1500, tá o 360. 360, gol 925, saída a bola. Pode voar na prova de o gol 925? Após 4000 pés, gol 925. Gol 925. Gol no 755, Recife no 251. Entrou, no 755. Gol no 755, Recife 1251, alterna 1-3395. 351, alterna 3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Alguém aqui, Mike. Curva à esquerda na proa 40. Proa 40, vou nessa proa por mais 4 milhas após rotatória. Proa 040 pro 93 Mike após rotatória. Hoje é 143, desce para 2500, reporte no localizador. 2500, portará, 143. 2500, 143. Confira. Ono 399, chame Recife, a frequência 1251, alterne 1-3395. 125, 1-3395, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agora recebo no 1400 pés, novembro e Yankee Mike. O outro está batendo exatamente no 1500 pés, eu ainda vou dar o plástico. Solo meio no 2, no solo 27, libera VA Eco, solo no 21, décima 9. VA Eco, solo 219, gol 1 no 2. Solo com 1 no 2, fibro. Número 2, taxi Alfa Juliette para 06. Alfa Juliette 06, gol no 602. Agora sim, novembro aqui é a prova da rotatória. Prova da rotatória, novembro aqui mais, do lado. Eu no 4-3, desce para 2000 pés, reposta brisada. E novembro Alfa, reporte ingresso Interlagos. Estabilizado, né, 143. 143, torre no 895. 95. 56, livre só para dar para ataque. Livre só para ataque, 61143, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 1011. Reportará embaixo travado. 462. Azul 4206, produção Cusa Romeu, prossiga. Vamos a Romeu 370, por gentileza, para Recife. Azul 4206, autorizado para Recife, nível 370, via Upro Recife 8. Decola da ONU 0, com o primeiro curva esquerda, saída Cuca, Trans São Caju. Aciona 5111, controle 120, decola 8. 370 autorizado, Operation 58, na cola da 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju.